Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem, muito boa tarde. Cá estamos para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Esta semana uma pequena ressalva. Agora estamos também no Porto. Uma saudação especial a todos os que nos ouvem na cidade invicta. Este programa, é verdade, fala sobre políticas em Lisboa, mas haverá com certeza muitos pontos comuns com a cidade do Porto. Espero que gostem também de nos ouvir tanto quanto nós gostamos agora de vos ter aí desse lado. Hoje temos o Carlos Ardisson do CDS, o António Proa do PSD, a Carla Madeira do PS não pode estar, a Ana Jara do PCP está também aqui. Hoje vamos falar de um referendo para Lisboa, com mais de 11 mil pessoas que pedem o fim do alojamento local na cidade, e também vamos falar do orçamento já apresentado pelo Executivo da Câmara Municipal. Primeiro, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. António Proa, vou começar por si. Muito bem, muito boa noite aos nossos ouvintes e aos meus colegas de debate, e um cumprimento também especial para os nossos ouvintes no Porto, e saúde-vos daqui de Lisboa, gostando sempre de visitar a cidade do Porto. Bom, o meu primeiro minuto de hoje é para fazer referência à realização de uma reunião do grupo Reconquista, um grupo que tem simpatias pela ideologia nazi e que perfilha posições racistas e xenófobas, e que merece, por isso, a minha maior censura e total discordância relativamente ao que é defendido por este grupo. Acontece que este grupo realizou um evento na Assembleia Municipal de Lisboa e, à parte desta censura que é política que eu faço, há órgãos próprios para decidir sobre a sua ilegalidade face àquilo que defende. Eu não pretendo fazer isso, nem substituir-me a quem o deve fazer, embora tenha a minha opinião que deixei clara. Ora, o PSD viu também com maus olhos e censura este evento, mas o que sucedeu, porém, e é isso que está no centro da iniciativa que o PSD tomou na Assembleia Municipal, foi o facto de não estar nada clara a forma como foi autorizado este evento. No fundo, uma espécie de aluguer da sala, não é? Precisamente. Da Assembleia Municipal, um grupo e vamos que lá ver. Lá estar, nem vamos devia, lá ver. Do ponto de vista, de utilização por parte de cidadãos, ele é legítimo. Se o grupo não está legalizado, ele é legítimo, pode ser discutível, mas é legítimo. A questão é, sobretudo, porque se alega agora, a posteriori, que a Assembleia Municipal terá sido enganada. Ora, não sabemos se foi enganada ou não. Não sabemos se, por exemplo, o que é referido sobre o pedido que foi feito, teria sido feito em nome da juventude Chega, se isto é assim ou não. E perante estas dúvidas que foram dúvida? Suscitadas, porque isso é referido precisamente pela Assembleia Municipal quando justifica o empréstimo, a cedência da sala. E, portanto, é importante saber se houve um engano ou não, se houve um engano, quem enganou, e, sobretudo, isto chama a atenção para a necessidade de averiguar quais são os procedimentos utilizados para a cedência desta sala. Volto a dizer, a utilização da sala é legítima, agora é importante que a Assembleia Municipal saiba em que condições o faz e que os procedimentos sejam claros, para que não restem estas dúvidas e, no fundo, eu espero que assim não seja, mas o arrependimento perante a realização do evento venha a ser justificado com um alegado engano. Não sei se houve ou não. O que o PSD requereu foi uma auditoria sobre os procedimentos em geral de cedência da sala da Assembleia Municipal e, depois, em particular, neste caso. Depois nos dirá aqui quais foram as conclusões dessa reclamação do PSD. Ana Jara, o seu minuto. Muito boa noite a todos aqui no estúdio e a todos os que nos ouvem. O meu minuto é para deixar uma homenagem à Celeste Queiro, a Celeste dos Cravos, que perdeu a vida esta semana e cuja intervenção no 25 de Abril é o nosso cravo vermelho. A Celeste é uma mulher, foi uma mulher de convicções fortes, trabalhadora, militante comunista, mulher da cidade de Lisboa, e na verdade, no 25 de Abril, o seu papel foi, foi relevante no sentido em que eu... Foi ela que inventou, no fundo, que o cravo fosse um símbolo de Abril, não é? Ela porque ela teve tinha os cravos e começou a dar os cravos aos militares. Exato, ela trabalhava num restaurante na Rua Brancamp. Nesse dia, os patrões comemoravam o aniversário e iriam fazer uma festa, tinham comprado cravos vermelhos. E o patrão decidiu fechar porque ninguém sabia o que se tinha passado. Na verdade, estava a ocorrer certo, havia muita, o 25 muita de Abril, a Revolução, é? E portanto a Celeste agarrou nas flores que os patrões tinham comprado para essa ocasião, apanhou um metro e não foi para casa. Foi para o Largo do Carmo e assim que aí chegou, viu os militares. Queria-lhes dar qualquer coisa, como ela contou várias vezes, e tinha cravos, e portanto foi isso que ela deu aos militares. Um militar agarrou num cravo vermelho e pô-lo no, na sua arma, na sua espingarda, e ficámos. E depois os fotógrafos encarregaram-se de fotografar o momento, fazer o portanto, resto, esse não é? Momento histórico ficou cravado com esse cravo vermelho. Para todo o que é certo sempre, é que lá fora, em muitos para países, todo sempre. A nossa revolução é conhecida como a Revolução dos Exato. Povos. Não é? Esta mulher, também por vontade dos vereadores do PCP na Câmara de Lisboa e por deliberação unânime da Câmara, foi homenageada com uma medalha de honra da cidade de Lisboa. Uma justa homenagem, uma vez que ela não teve quase homenagem nenhuma ao longo da vida, apesar de ter sido, de facto, uma interveniente importante no 25 de Abril. E essa deliberação, infelizmente, enfim, ela soube que teria essa homenagem, mas a homenagem não chegou a tempo dela poder receber a medalha e a cerimónia, que seria muito justa e que muito honraria. Falou-a um póstumamente, seguramente? Sim, com a família, sim. Seguramente isso será entregue à família, mas... Deixa aqui essa nota, ela esteve presente nos 50 anos do 25 de Abril, que também era um momento que ela queria muito vivenciar, poder sim. viver, viveu, e nós estivemos com ela e foi importante que ela ali estivesse. De facto, a sua flor e o seu símbolo, esta mulher do povo que a quem devemos este símbolo e este cravo. Este simbolismo. Carlos Ardisson, o seu minuto. Cumprimentar-vos a vocês aqui no estúdio, cumprimentar os nossos ouvintes e cumprimentar também os ouvintes que passaram a ouvir-nos no Porto, essa cidade maravilhosa que eu gosto muito de visitar em família, especialmente em família, e tenho lá mais uns fãs em agora casa. Agora já estamos no Porto e, portanto, pequenos que adoram vão também o Porto. Seguir o Fórum Lisboa. Mas só de falar que a pessoa fica logo a pensar em comida. Agora, a esta hora de jantar, já estava a pensar em algumas coisas que podia comer no Porto. O meu primeiro minuto é dedicado à Web Summit que decorreu a semana passada. Há uns dias, sim. Começou exatamente, e eu não pude estar a semana passada aqui no programa porque se atrasou-se um pouco mais do que eu estava à espera, já não conseguia chegar cá a tempo. A cerimónia de abertura da Web Summit, dizer que ela decorre no Parque das Nações, fruto de um acordo entre a Câmara Municipal de Lisboa e a organização. Portanto, nós apanhamos já o processo em curso quando entrámos em funções há 3 anos, mas de ano para ano temos vindo a aperfeiçoar de forma a que cada vez menos impacte com a vida do morador do Parque das Nações. E este ano decorreu com o mínimo impacto possível, tem sempre algum impacto, como é lógico, é uma área muito extensa, tem uma montagem e entre início das montagens e desmontagem são à volta do mês e meio, portanto tem um impacto ali naquela envolvente da FIL e do Mel Arena, mas com muita envolvência, com muita compreensão de todos os parceiros, temos conseguido vir a diminuir o impacto para a vida das pessoas e Depois temos os outros impactos que são positivos para, para o comércio, certamente, para a hotelaria, não só do Parque das Nações, porque é um evento que traz muita gente, e este ano foi o ano com mais pessoas, 71.500 à volta disso, que estiveram na, na Web Summit, e que, sendo um inconveniente para aquela amora, conseguimos compreender e pronto, achamos que devia haver alguma compensação por termos o evento, não o temos, se, se o evento após, após 2028 for para continuar, e se eu estiver em funções, estarei na primeira linha a dizer que o Parque das Nações tem de ser compensado por termos um impacto tão grande na nossa comunidade. Mas dá-nos uma grande satisfação que, de ano para ano, consigamos reduzir o que as pessoas sentem na, na pele, aquela parte negativa do, do evento, e portanto dar nota que correu bem, e esta edição já está, e hoje já por lá passei à volta, e grande parte já está desmontado, e em breve será retomada a normalidade por aquelas bandas. Falamos a seguir de mais de 11 mil pessoas que pedem um referendo para, pelo fim do alojamento local em Lisboa. Trata-se de um movimento de cidadãos que terão entregado na Assembleia Municipal de Lisboa as assinaturas necessárias para a convocação de uma consulta popular, um referendo, no fundo, sobre alojamento local. A realizar-se, este vai ser o primeiro referendo local no concelho. Ora, temos PS, Bloco, CDU, PAN e LIVRE, que formam maioria na Assembleia Municipal, que serão favoráveis à realização desta consulta popular, promovida por iniciativa de um grupo de cidadãos. A proposta de referendo poderá levar ao fim do alojamento local na cidade de Lisboa. Será votada em dezembro e pode depois vir a concretizar-se na primavera. Ana Jara, vou começar por si. Eu pergunto, a concretizar-se toda esta ideia, que imagino eu pretendia favorecer a habitação, será que não vai sair o tiro pela culatra e não vai só favorecer os hotéis? Se passar, e se for, enfim, se for um resultado demolidor no sentido de não dos cidadãos por referendo em Lisboa decidirem que não querem mais alojamento local? Eu devo dizer isso, que é? O problema do AEL é um problema real, ele existe, e desde logo a regulação que existe, muito por conta da intervenção do PCP na Assembleia da República, é que veio essa determinação que depois as câmaras ao longo do país puseram em marcha. Queria dizer que toda esta realidade também teve um tratamento muito negligente inicialmente, que extrapolou as malhas daquilo que era o conveniente para a cidade. Portanto, quando diz esta realidade, é o quê? O AEL. O alojamento local é assim. Sim, não, pensei que se estava a referir à iniciativa do referendo. O alojamento local foi, enfim, já veio tardiamente a regulação, o regulamento, e portanto esta questão das zonas de contenção, enfim, destes perímetros. Nós, PCP, trabalhámos muito, muito, muito intensamente no regulamento, que depois veio conter muito do que era o alojamento local. O alojamento local teve, de facto, um efeito nefasto nos bairros históricos de Lisboa. Toda a gente vê, é notório, não é preciso grande ciência, há números, mas, enfim, é óbvio. Com a perda de população, enfim, a Alfama tem mais do que alojamento local necessário e indicado, e portanto nós agora temos um trabalho de regulamentar e até de fazer recuar esse alojamento local nesses lugares. Mas acho que quando se está a tratar disso surge esta hipótese. Agora, há uma coisa importante, um resultado drástico, que, certo? Que é preciso dizer, e a Antonieta já disse, esta questão do alojamento local tem que ser vista de facto com uma perspectiva abrangente que incorpore todo o alojamento hoteleiro que essas zonas também têm. Portanto, o desequilíbrio não é só o alojamento local, e até eu trago aqui alguns números do AEL, porque o AEL é também uma realidade que não é homogénea. Pronto. Claro, não se passa de igual forma em toda a cidade, claro. Sim, e há bairros onde praticamente não são todos, e há outros onde há excessivamente. Sim, para além disso, não, há cerca de 6 mil frações da AEL que têm apenas ou seja, há cerca de 6 mil frações da AEL cujos titulares detêm apenas uma fração, assim é que é melhor dito, enquanto 2.700, quase 15% do total, são de titulares e gestores que detêm mais de 30 frações. Portanto, há aqui um negócio do AL, mas depois há também um AL que é de proprietários singulares que exploram uma casa de família ou uma pequena habitação ou a própria habitação onde moram, e essa realidade é uma realidade da cidade. Aliás, essa realidade sempre existiu. Nós não estamos de acordo com que essa realidade deixe de existir. E, portanto, deixe de existir porque ela sempre existiu e é bom que esteja legal. Vamos dizer, legalizada, que seja uma atividade económica. Agora, é importante que o AL seja regulamentado, continue a ser regulamentado. Nós não somos por soluções, enfim, deste género, que olham para apenas uma parte do problema, porque o problema da habitação tem um espectro muito alargado de temas e de problemas. A hotelaria, o AL, as rendas que extrapolam, o negócio imobiliário, enfim, há uma panóplia de fatores. De facto, valorizamos esta iniciativa, enfim, ela teve múltiplas assinaturas, cá estaremos para discutir, mas, de facto, a nossa posição, e dada a complexidade do problema da habitação, não é de soluções únicas nem de terminar com uma realidade que, como eu disse, é múltipla e tem vários fatores e afetará com certeza também proprietários e pessoas singulares que vivem disso ou têm nisso um complemento ao seu rendimento familiar. Carlos Ardisson, a realizar-se este referendo, imaginemos que até o resultado é relativamente equilibrado e que há mais ou menos 50% das pessoas, ou 40%, que acha que não se deve acabar e outros, a restante percentagem que se deve acabar. Mas imaginemos agora que há uma esmagadora maioria das pessoas que vota a favor do fim do alojamento local. O que é que vai acontecer? A Assembleia Municipal vê-se obrigada, a Câmara vê-se obrigada a terminar com o alojamento local? Isto, do ponto de vista daquilo que é um referendo local na democracia, é muito sui generis. Eu não só temos, só me recordo de dois referendos feitos, dois ou três referendos feitos a nível nacional, e nenhum deles. Mas este não é nacional. Sim, este é o local. Que também não aconteceu, pelo menos aconteceu em Lisboa. Aconteceu em Benfica, mas não a nível municipal. Aconteceu numa freguesia. O que eu me lembro é que todos eles não tiveram participação significativa dos portanto, municípios. Isso deixa portanto, margem para não. Não sei, exatamente se serão vinculativos. Geralmente só com mais de 50%. Mais de 50% é que serão vinculativos. Não sei se será um tema que puxará mais de 50% das pessoas a sair de casa e ir votar e expressar-se. Portanto, deixa pois, um pouco que ser na muito, dúvida. Teria que ser muito. Deixa ser, muito quando vemos, elevado, quando vemos as eleições legislativas. Com estas últimas ultrapassaram por pouco os 50% de participação. Sim. Não sei se portanto, será. Mas agora pela vossa explicação, deduzo que para ter algum efeito vinculativo tinham que participar se mais for, exatamente, das pessoas de Lisboa, não é? Exatamente. Dos habitantes de Lisboa. Portanto, não sei exatamente. Eu compreendo e ouvi também o que a Ana Jara estava a dizer, e também defendo. Há aqui uma parte do alojamento local, há uma parte que está industrializada, que são os grandes proprietários que têm muita gente, muitas frações, segundo parece, eu não conheço os dados em concreto, é só o que vou ouvindo, e depois há aquelas pessoas que, eu lembro-me, por exemplo, quando foi a última crise que Portugal ultrapassou, sobreviveu à conta de ter desenvolvido, ter um desenvolvido caso, e um casal que tem três gêmeas e que tem dois alojamentos locais e vivem disso. E portanto viu no alojamento local e a sua solução. Crianças pequeninas acabaram por deixar o que tinham e portanto fizeram a sua vida nisso. Portanto, acabar com isto de um momento para o outro também não parece razoável. E também não me parece razoável que nos esqueçamos que uma parte de Lisboa e dos bairros que hoje em dia estão, todos concordamos, massacrados com o número excessivo de alojamentos locais, mas houve uma grande recuperação urbana que de outra forma não seria feita e não seriam investidos esses montantes, porque nada havia para estimular a economia para tentar elevar os preços ou para haver um estímulo que as pessoas vão investir neste local assim assim e vão ter um retorno. Quando a pessoa faz um investimento, espera um retorno. Agora, portanto, não sei o que é que irá acontecer. Não, como já vimos, não sei se será vinculativo, provavelmente não. Também não sei se é o momento mais lógico de se fazer este referendo, até acho estranho. Com esta coisa dos 50% de participação, até acho estranho, já se dissiparam. Mas até acho estranho que no momento em que estamos a interromper, que a Câmara interrompeu a possibilidade de novas licenças e já estavam interrompidas, está a regulamentar tudo isso. Surge isto. Porque agora, quando, no mandato passado, com Fernando Medina, quando foi cavalgado e se aproveitou o alojamento local para tudo, dizia-se mal tudo, mas ninguém pôs travões, ninguém fez esta situação de referendo. É porque estamos aqui agora há 10 meses de eleições? Não sei. Já vinha-se não sei, não, não sei, não, não confesso que não sei. Outro. Estou curioso, sei que na Assembleia Municipal vai ser proposta a criação de uma comissão para acompanhar amanhã, na sessão de amanhã, para acompanhar este caso, que é assim que a Assembleia Municipal trata estes assuntos quando há estes pedidos, e vamos aguardar que o desenvolvimento posterior para percebermos, tentando sempre perceber que nós há freguesias que realmente estão com uma ocupação excessiva, mas que também, se passarmos para uma situação de não existe, vamos tornar, como a Ana também já falou aqui, vamos passar o negócio à clandestinidade, porque, sejamos claros, até hoje em dia, segundo parece, já há clandestinidade, porque como já não há licenças, há quem tenha, fala-se em ter uma propriedade numa plataforma e depois, quando é contactado, dizer não tenho, mas tenho este aqui agora disponível, não quero, até é mais barato. Eu não sei se isso acontece ou não, mas já ouvi que isso acontece, e portanto, não sei até que ponto possa ser útil. É que a proibição seria útil, sim. Portanto, não, vamos ver. É uma ferramenta que pode ser utilizada, foi utilizada, foi as assinaturas foram entregues e agora vamos ver os próximos capítulos. António Proa. Bom, eu devo dizer que eu simpatizo em abstrato com este instituto do referendo em geral e também do referendo local. Acho que é um modo de uma forma de participação dos cidadãos na gestão nacional ou, no caso, local, que me parece interessante, e sem dúvida que a reunião deste número de assinaturas merece toda a consideração. Nós estamos hoje, sobretudo, o tema é falar sobre o referendo e o pedido de referendo e não tanto sobre o alojamento local. Eu reparei que a Ana Jara falou mais sobre as questões do alojamento local, que aliás já têm sido abordadas aqui, sim, do que propriamente sobre a decisão e as decisões que têm que ser tomadas para a realização do referendo e que dependem dos órgãos do município. Mas agora, eu li uma notícia. As assinaturas agora só têm que se marcar, calendarizar isto ou não? Exatamente. Não é a lei determina com bastante rigor o que se tem que fazer, mas tem que começar por haver deliberações dos órgãos do município neste processo. Desde logo amanhã, a criação da comissão eventual, que a lei também prevê, para analisar este pedido de referendo. A notícia que a Antonieta referiu dava conta de uma maioria assegurada de esquerda para viabilizar este processo na Assembleia Municipal. Eu reparei que a Ana Jara foi mais prudente do que a notícia relativamente à posição do PCP, e vejo isso com interesse. Porquê? Porque relativamente a este referendo, como já foi dito e eu concordo, a questão do alojamento local não é uma questão simples que se resolva com uma pergunta, ou melhor, uma resposta a uma pergunta de sim ou não. Oponho-me à tentativa de banir o alojamento local. O alojamento local é importante para Lisboa, quer na economia local, ao nível de que a Ana Jara referiu, porque isso significa, eu também reparei que a Ana Jara afastou a expressão negócio quando se referia à exploração de alojamentos locais por famílias de forma individual, mas na verdade são negócios também, são negócios em pequena escala que são legítimos. Também são negócios, os negócios no alojamento local, de grandes grupos que investem massivamente na aquisição de fogos para este fim. Tudo é negócio, e é um negócio legítimo. A questão é o impacto que esses negócios têm tido, nós já falámos sobre eles. 50% das cerca de 20 mil licenças de alojamento local em Lisboa, 50% delas concentram-se em apenas 3 freguesias, com destaque ainda mais acentuado para a freguesia de Santa Maria Maior. Isso é nefasto, tem provocado impactos que não são desejáveis no equilíbrio entre, lá está, este negócio e o alojamento local como solução de oferta de alojamento para turista e a habitação por parte dos lisboetas. Mas sublinho, o alojamento local desempenha um papel importante na economia local e também no turismo, e o turismo tem uma importância central na economia e na riqueza e na geração de riqueza na cidade de Lisboa. E, portanto, tratar este problema com o objetivo assumido por este grupo que propõe realizar o referendo, levar a cabo, ou levar a que se realize o referendo, de simplesmente, o que eles defendem é cancelar todas as licenças de alojamento local, este não é o caminho. E devemos ser muito cautelosos, porque eu comecei por dizer que me agrada em abstrato a ideia de um referendo. Parece ser uma coisa muito radical. Mas tenho que dizer que, em concreto, relativamente a este referendo, não creio ser incoerente com o meu princípio de apoio aos referendos e à participação em referendos. Aliás, no passado envolvi-me muito ativamente em alguns referendos, mas este referendo, esta solução, esta proposta é populista. Devo dizer que dificilmente um partido populista, como agora são designados alguns, encontraria meio mais populista do que propor uma solução radical destas. E, portanto, eu vejo em concreto esta proposta com preocupação. Não tenho dúvidas em afirmar que me parece uma proposta irresponsável, com consequências que não foram medidas e, no limite, para além dos problemas que pode causar, muito injusta. Muito injusta, por exemplo, para as pessoas que têm, por exemplo, um fogo ou que herdaram da família e que, mesmo que eventualmente pretendam no futuro vir a utilizá-lo por filhos, etc., têm e devem ter o direito de o poder utilizar para este fim e terem algum retorno económico para este fim, muitas vezes até famílias com recursos limitados e que veem nesta solução uma solução de complementar o seu rendimento. E depois, como disse, tem um papel importante no turismo e, portanto, ter uma atitude radical destas não resolve problema nenhum. E eu acabava, de facto, fazendo apenas uma referência em relação ao alojamento local. O problema do alojamento local foi a falta de regulação que esta atividade teve demasiados anos. E é infeliz a ocasião em que se propõe este referendo, sem planeamento nenhum e depois ativou. Exatamente, e neste caso em particular, numa fase em que existe legislação, em que, nomeadamente, o município de Lisboa, ainda há semanas atrás, tomou uma deliberação de suspender até à elaboração de um regulamento que está em curso. Regular é exatamente o que é preciso fazer em matéria de alojamento local. E, portanto, precisamente nesta altura, vir uma proposta destas, eu não posso dizer mais do que considerar que esta proposta é irresponsável e populista e não resolve problema nenhum. Bom, fazemos aqui no Fórum Lisboa um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Quanto à previsão do tempo, trago-lhe ótimas notícias. As temperaturas vão melhorar e esta sexta-feira vão chover milhões. Hey! Vem aí a chuva de milionários! Esta sexta-feira há 100 prémios de 1 milhão a chover por toda a Europa. Euromilhões, a criar excêntricos de um dia para o outro. Museu do Fado apresenta Dicionário do Fado. Uma viagem de A a Z pelo universo do Fado. Todos os dias, uma letra, uma história. Dicionário do Fado, de segunda a sexta, às 10h30, 15h15 e 19h30, com Antonieta Lopes da Costa. Museu do Fado, para ver, sentir e ouvir o fado. Concertos, exposições, centro de documentação, cursos de guitarra portuguesa e muito mais para descobrir. Venha até ao Museu do Fado, em Alfama, ou visite museudofado.pt. Segunda parte do Fórum Lisboa. Esta semana, relembro, estamos também já no Porto, com os ouvintes do Porto, que saudamos. É a primeira semana em que o Fórum Lisboa também chega à Cidade Invicta. Já falámos então de um possível referendo relativo ao alojamento local, um referendo local de Lisboa. Agora vamos falar do orçamento. A liderança da Câmara de Lisboa apresentou na passada quarta-feira um orçamento municipal de 1.359 milhões de euros para o próximo ano, 2025. É ligeiramente superior aos 1.303 que estavam previstos para este ano. O vice-presidente da Câmara, que tem o pelouro das finanças, Filipe Anacoreta Correia, diz que este é o quarto e último orçamento deste mandato. Disse que a proposta apresentada na passada quarta-feira é de um orçamento de grande solidez por parte da Câmara Municipal, com um grande equilíbrio das suas contas e que reflete a capacidade do município em mobilizar os seus esforços para responder aos apelos da cidade e das pessoas. Carlos Ardisson, imagino que está de acordo com tudo isto. Estive na reunião em que foi apresentado ao CDS, pelo Sr. Vice-Presidente, o orçamento estava-me a faltar, e agora ouvi com interesse também a apresentação. Vai dizer também que vai em breve chegar à Assembleia Municipal e as diversas comissões abordarão e ouvirão os vereadores e o Sr. Vice-Presidente, que estará presente em todas as reuniões, para que seja explicado o que é que por cada vereador, por cada pelouro, será desenvolvido e será feito no orçamento do próximo ano. Portanto, certamente que ainda devemos voltar a revisitar este assunto do orçamento, porque é muito importante para a cidade de Lisboa, e dizer que aquilo que já a Antonieta também disse, é o maior orçamento sempre, mas não se fique com a ideia que há dinheiro para tudo e, portanto, uma coisa é ser o maior orçamento de sempre, outra coisa é o orçamento não estar com as despesas já alocadas e, portanto, já previstas os seus investimentos. Portanto, não estejamos com os pés bem assentes na terra, porque eu às vezes ouvi já, como este orçamento que está em vigor este ano tinha sido também o maior orçamento, ouvi muitas pessoas até com conhecimento político a dizer, atenção, é o maior orçamento de sempre e não fizeram isto, aquilo e o outro. É o maior orçamento de sempre, mas há responsabilidades assumidas e há prioridades que são desenvolvidas para implementar, de acordo com os projetos, neste caso da coligação Novos Tempos, que comanda a Câmara de Lisboa. De dar nota que agora já podemos fazer, em termos orçamentais, um investimento, a comparação com o mandato anterior, que, por exemplo, na questão de investimento no mandato, vai subir de 769 milhões de euros para 1.225 milhões de euros. Quando retiramos os fundos, o financiamento europeu, vai subir de 185 milhões de euros para 443 milhões de euros, mais 258 milhões de euros, e a principal aposta é na habitação, onde a Câmara conta investir 154 milhões de euros e que vai fazer parte daquele bolo anunciado, 490 milhões de euros, que o engenheiro Carlos Moedas já falou, de 2022 a 2026, que visa aproveitar também o PRR que está em curso, e, portanto, é uma oportunidade da Câmara poder ajudar e construir casas financiadas para o abrigo do PRR. Propõe-se que sejam mais de 5 mil obras em focos, construção nova e reabilitação. Lisboa Solidária, também os direitos sociais, no próximo ano terão 38 milhões de euros, com obras em 2025, 8 milhões em creches, 8 milhões em centros de saúde, um deles é do Parque das Nações, que é o tal que eu costumo sempre dizer que estava prometido há 28 anos e que está em construção, ainda no outro dia lá estive. Centros de acolhimento também 3 milhões, 2 milhões num hotel social de Lisboa. Os direitos sociais, 12 milhões de euros para 2025, quando este ano foram 9 milhões de euros. Uma cidade também que é muito falada, a questão da higiene urbana, e não há dinheiro nenhum nem pessoas que resolvam se todos não quisermos colaborar. se lembrar sempre isso, que se todos atirarmos o lixo ao lado do caixote, não vamos ter nunca uma cidade limpa, mas a Câmara vai investir 38 milhões de euros em 2025, neste ano já foram 23 milhões de euros e, portanto, vai ter uma subida de mais 65% de milhões de valor de um ano para o outro. A investimento em viaturas tem 17 milhões no mandato, mais 6 milhões comparado com o mandato anterior. Delegação de competências com juntas de freguesia, ou como presidente de junta de freguesia do Parque das Nações. Esse é um tema que lhe interessa. É um tema que interessa. Também vai, para terminar, Carlos, subir de 103 milhões de euros em 2024 para 126 milhões de euros. Certamente que todos nós, eu e os outros 23 colegas de junta de freguesia... É um dos aumentos apregoados, digamos assim, atrás para... É um dos aumentos apregoados, mas que todos nós, se falarem com cada um de nós, todos nós queríamos mais, como é lógico, todos nós temos mais projetos e mais coisas para fazer e para recuperar nas nossas freguesias. Portanto, por mais que aumente, haverá sempre mais projetos para fazer. A mobilidade também, um aumento, há também investimento na Carris, há investimento em ciclovias, na correção de algumas ciclovias que não estavam com a segurança, a cultura também muito, com um investimento significativo, com um crescimento significativo, a educação mais 9% que este ano, o desporto também, portanto, há uma tentativa de continuar o que está em curso e apoiar um pouco mais, sendo este o maior orçamento. Outra coisa também muito importante, que é a segurança, para terminar, que vai passar de 14 milhões de euros em 2024 para 22 milhões de euros, mais 57%, e esperemos que consigamos ter policiamento comunitário em Lisboa, comunidades mais seguras, policiamento em zonas de diversão noturna. De uma forma, bombeiros também, tinha tanta coisa, e o túnel de drenagem, que mas não se é vê, tudo, está debaixo... As pessoas já não estão a ouvir. Está debaixo... Se é tudo números comparados... Mas é o problema, é que toda a gente fala só de 31 de boca e não dá números. E dizer-lhe só que o túnel de drenagem está a ser feito, ficará, esperemos que seja concluído no terceiro trimestre de 2025, o primeiro túnel, e esperemos que seja uma grande solução para os problemas das cheias que têm acontecido. Vai ser seguramente, pelo menos para diminuir a quantidade de água que chega a algumas zonas da cidade. Tudo leva a crer que sim. E era uma obra também há muito prometida e há muito por realizar. Ana Jara. Bom, eu vou começar com um número, 1.359 milhões de euros. Isso. Não, é que isto é um número estratosférico, eu acho que... 1.359 milhões, eu diria que, não obstante este grandioso valor, que é o valor de milhões de euros, do orçamento. 1.359 milhões de euros, que tem vindo a aumentar este orçamento, portanto é o dinheiro, é o valor que a Câmara Municipal de Lisboa tem ao dispor, é o maior orçamento de sempre, as opções políticas... vertidas com este valor ou vertidas neste valor não traduzem uma ausência de soluções para problemas que marcaram a cidade nos últimos anos, desigualdades, enfim, condições de vida que se continuam a degradar, e nós temos falado disso aqui, a questão da higiene urbana, enfim, a condição de vida das pessoas, o valor estratosférico das rendas, a mobilidade que é crítica. Eu queria destacar dois traços deste orçamento. O primeiro traço é a devolução de impostos aos mais ricos. Se o último orçamento devolvia 77 milhões de euros aos mais ricos, este vai devolver 86 milhões aos mais ricos. E, portanto, este valor irá diretamente para o bolso dos 10% de sujeitos passivos de IRS, portanto, pessoas com maiores rendimentos da cidade, que equivalem também às pessoas com maior rendimento do país, que por acaso vivem na cidade de Lisboa. É uma cidade que devolve esse rendimento às pessoas que mais têm. Sim, isto é a devolução de impostos que mais pagam também, não é? Sim, mas para que é que recebem mais do que as pessoas que pagam menos? São as pessoas que mais têm também, Antonieta. Portanto, é assim, Lisboa tem carências. Não, mas parece Lisboa, que a sua conversa primeira parecia que eu vou-lhe dizer, vai dar às pessoas, não é bem assim? Vai-se dar, vai-se pessoas devolver. Portanto, é dinheiro que é o município arrecada e que tem intenção de devolver, ou pelo menos coloca isso, agora nesta votação, novamente, e vai passá-lo, obviamente, como tem passado com o apoio do PS. Sim. Para que se tenha uma noção deste valor, destes 86 milhões, eu vou compará-lo com várias rúbricas deste orçamento de 2025 corresponde ao dobro daquilo que no mesmo ano a Câmara prevê gastar no que designa direitos sociais, 38 milhões. O dobro do que prevê gastar na limpeza e higiene urbana, 38 milhões. 10 vezes o que espera gastar em novas creches, que são 8 milhões. 26 vezes o que prevê para a construção de novos centros de acolhimento para pessoas em situação de sem-abrigo, que são 3 milhões. E mais do dobro do que está previsto gastar na renovação da frota da Carris, 34 milhões de euros. Portanto, este valor é estratosférico e é uma linha que sublinho e que é transversal à gestão PS, PSD-CDS. E, portanto, é um traço que continua a ser seguido. E é importante que as pessoas o saibam. O segundo ponto tem a ver com aquilo que a Câmara vai transferir para as freguesias. Portanto, a Câmara transfere 126 milhões de euros para as freguesias, para suportar o exercício pleno das competências que lhe foram atribuídas com a reforma administrativa de 2012, algo que é bem demonstrativo do fracasso desta reforma e, portanto, a esse respeito é sintomática a chantagem que o vice-presidente da Câmara faz quando a apresentação do orçamento a propósito das condições para a sua aprovação. Portanto, os poderes estão separados entre Câmara e freguesias. Não pode haver a mínima dúvida disso. Um acenar de não pode haver mais dinheiro, acenar aos partidos que têm freguesias dizer que, enfim, este dinheiro será transferido mediante a aprovação deste orçamento. Não pode ser. E depois, também destaco o incumprimento de deliberações, porque há muitas propostas que são deliberações de Câmara, nomeadamente propostas do PCP e de outros partidos políticos, que nos últimos três anos continuam sem a devida execução. Ou seja, propostas elas, que foram aprovadas, mas não executadas. Exatamente, e que não têm cabimento no orçamento. E, portanto, quando o Carlos Moedas diz que a oposição o bloqueia, nós, oposição, dizemos que Carlos Moedas bloqueia deliberações de Câmara que estão legitimamente aprovadas. Vou dar exemplos. Redes sanitários públicos, que é muito requerida, que toda a gente sabe que não há casas de banho na cidade, reverter o parque de golfe da Bela Vista para fazer parte do corredor verde da cidade, entre outras. É só como exemplo. Como dois exemplos. António Proa. Bom, eu vou evitar falar tanto em números, porque os meus colegas já os referiram, vou falar em dois ou três apenas, mas tenho que começar, vou começar por dizer que este orçamento é, como a Antonieta referiu, o quarto orçamento deste mandato, o último deste mandato, e há aqui, em primeiro lugar, uma constatação. Este orçamento é a continuidade das políticas que têm sido executadas por quem ganhou as eleições e tem governado a Câmara. E, portanto, com legitimidade, tem tido a oportunidade de fazer opções relativamente às propostas de orçamento que têm sido viabilizadas. E sendo um orçamento de continuidade, num último ano de mandato antes de eleições, há uma questão política muito relevante. É saber se a mesma continuidade vai merecer o mesmo comportamento das oposições ou não. E refirmo em concreto, e tenho pena que a nossa colega Carla Madeira aqui não esteja hoje, mas não posso deixar de o dizer, ao contrário, por exemplo, do Partido Comunista, que sempre votou contra as propostas de orçamento da atual maioria que governa a Câmara de Lisboa, o Partido Socialista tem tido a responsabilidade, do meu ponto de vista, de permitir que quem ganhou as eleições possa concretizar as suas opções e as opções que colocou no programa quando venceu as eleições. E, portanto, a primeira questão é política. Estou muito curioso para saber se o Partido Socialista vai ter a mesma posição ou não, e na prática saber se no último ano de mandato, que é um ano seguramente de concretização e de conclusão de muitas propostas, de muitas promessas da atual maioria, se vai ter as condições para as realizar ou não, e portanto se vai ter um ano de normalidade na gestão democrática do município ou não. Essa é a primeira questão. A segunda questão é para fazer uma referência a um aspecto que me parece importante. Este é de facto o maior orçamento de sempre do município de Lisboa. Para tal concorrem vários fatores, desde logo a capacidade de gerar, de cobrar receitas, por exemplo, o aumento da taxa turística, que aumentou este ano mesmo de 2 para 4 euros, e essa taxa não impacta os lisboetas, e portanto é uma forma de garantir recursos sem onerar os lisboetas, e por outro lado o que faz é aumentar, propor o aumento da devolução de uma parte do IRS que os lisboetas pagam e a parte que diz respeito que é entregue aos municípios. Ao contrário do que a Ana Jara diz, e perdoa-me Ana Jara, mas essa afirmação é um bocadinho populista, ou pelo menos simplista, não é dar aos mais ricos. Quem ganha mil euros por mês paga IRS, e quem ganha mil euros por mês não é rico. E portanto também vai ser beneficiário desta medida. Portanto, dizer, e não são 10% já agora, Ana Jara, são cerca de 40% dos portugueses que pagam IRS, 40% das famílias portuguesas pagam IRS. São 10%, 10% fez referência destas pessoas são os mais ricos. Isso naturalmente que é onde ser alguma percentagem destas há de ser. Agora, o IRS é pago por pessoas. Pagam impostos para contribuir. Precisamente, para a sociedade. Exatamente. E o presidente da Câmara devolve esses impostos. Não, Ana, não é verdade. Ou seja, como se não houvesse carências em Lisboa. Não é verdade, Ana. Se me deixar terminar. Se me deixar terminar. Já falámos sobre Pois já, e por isso não vale a pena estar a repetir, ainda para mais, ocupando o meu tempo. Portanto, quando se diz que devolve dinheiro a quem paga na proporção daquilo que paga, mas não devolve tudo, os portugueses não ficam isentos, os lisboetas não ficam isentos do contributo para o orçamento do município. Agora, há uma parte que diz respeito a 5%, que é devolvida aos lisboetas. Os 5% são devolvidos aos ricos e são devolvidos aos menos ricos que pagam IRS. Portanto, não vale a pena simplificar com uma ideia que não é rigorosa. É a segunda vez que a Ana me está a interromper, mas eu vou persistir em tentar terminar a minha ideia. António, mesmo para acabar. Pois, o pouco tempo que consegui falar, sem ser interrompido. E portanto, António é que chamou a Ana Jara. Bom, isso a Antonieta me continua a interromper, então não vale a pena falar. E portanto, o que eu quero afirmar relativamente a isto é que este orçamento é um orçamento, como diz o Presidente, e bem, para as pessoas, porque desde logo devolve dinheiro às pessoas, e é bom que as pessoas tenham que pagar menos impostos e que ainda assim se garanta a gestão da cidade. E com esta proposta o que o Presidente da Câmara está a assumir é que se compromete a cumprir as obrigações para melhorar a vida das pessoas na cidade sem as onerar, e portanto dispensa esse pagamento às pessoas, e fez, e muito bem, por exemplo, o aumento da taxa turística. Um segundo aspecto que me parece relevante diz respeito ao investimento. O investimento bateu todos os recordes, e o investimento significa investimento na cidade, portanto investimento na qualidade de vida da cidade. Para terminar, e esse aumento é, na comparação do anterior mandato socialista para o atual mandato, de um aumento de 63% no investimento na cidade, e com aspectos muito relevantes, com um investimento na habitação como não há memória que tenha sido feito, lá está, para as pessoas, concretizando um investimento previsto na Estratégia Municipal de Habitação de mais de 500 milhões de euros, com mais de 2 mil fogos já entregues para a habitação neste mandato, com o apoio de mais 2.800 apoios ao arrendamento, com o lançamento do primeiro programa de cooperativas de habitação, e depois na higiene urbana, e com isto termino, com esta nota importante que tem sido muito um motivo de preocupação para os lisboetas, com um forte investimento, reinvestimento depois de algum esquecimento na higiene urbana, mas que não é só traduzido em dinheiro, é traduzido também num reforço muitíssimo significativo dos homens e mulheres que garantem a limpeza da cidade de Lisboa. Já entraram 200, um concurso de mais 200, e agora anunciado um concurso de mais 100 pessoas. Sim. Mas registo que fui interrompido pela Ana Jara duas vezes, então, e pela Antonieta mais duas vezes. Bom, Carlos Artisson, não vamos ao fado. Todos mal dispostos. Eu não estou. Não, é que a hora não vai esticar, não é? Assim não vai dar para o fado. Digo, agora, Antonieta, vamos lá. Vamos. Cecília Daire, cabeça de vento. Que que é uma freguesa do Parque das Nações, segundo não é? Me parece, sim, segundo me parece, sim. Não dou como certo, mas temos uma já ouvi dizer com que sim. A Mensagem de Lisboa, eles estão nomeados, aliás, para os prémios de ciberjornalismo. Quem quiser ir aos prémios de ciberjornalismo e votar na Mensagem, pode fazê-lo. Temos um podcast em arquivo.org. Já estamos também no Porto. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta daqui a uma semana. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado.